testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19 e verso de número 7. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento às nossas programações e diariamente nós levamos aos lares dos milhares de ouvintes. Queremos com muito carinho agradecer a Deus pela bênção da vida e também pela manifestação de carinho, de amor, que ontem ali no templo foi manifestado para a Lenir, minha companheira, que Deus tem me alcançado ao longo desses 27 anos de peregrinação. É um prazer muito grande para mim poder ver essa igreja amada demonstrando seu sincero gesto de amor, de carinho para com essa mulher virtuosa, que Deus tenha abençoado, que muitos e muitos anos de vida Deus possa sempre lhe alcançar junto da gente, de mim, do Júnior, da Aline, do Hernani, da Carolina e dessa amada igreja que sempre nos ama muito. Que Deus abençoe todos os aniversariantes essa semana e que nesta quarta-feira, quando estaremos logo mais à noite ali no templo, Silveira Martins 506, retomando os estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ainda estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós continuaremos no exercício sagrado da ministração da Palavra de Deus. Espero você e a tua família. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Uma pequena semente está se tornando uma árvore frondosa. Uma fina haste está se elevando da terra. Um arco-íris está se formando em meio aos trovões. O testemunho de Deus, escreveu Davi, dá sabedoria aos que são simples. O testemunho de Deus, quando foi a última vez que você o percebeu? Uma caminhada pelos campos verdes, uma hora ouvindo o cantar dos pássaros, ou então olhando o escoar das águas de um lago, de um rio, ou observando os raios do sol iluminar, às vezes no raiar da manhã, nessas madrugadas que ainda mantém-se um pouco a temperatura baixa, de inverno, de frio. Precisamos separar alguns dias em que deixamos as canetas, os volantes dos carros e façamos uma pausa em nossos comentários, deixando nosso gabinete pastoral, escritório teu, a biblioteca tua, para realmente entendermos e crermos no milagre da cruz. Entretanto, faríamos muito melhor se testemunhássemos todos os dias os milagres que Deus tem realizado. É com as mãos poderosas que Ele estendeu os céus. Foi através do ato de misericórdia que Deus enviou o seu filho Jesus e testemunhou a sua conquista no alto da cruz do Calvário pelos nossos pecados, quando ele entre dois malfeitores se submeteu àquela morte de cruz. Querido ouvinte, querido amigo, você que tem corrido tanto, que só percebe que está chovendo quando você já está tomando os primeiros pingos de chuva. Você que talvez nesta hora esteja me ouvindo e não tem tido tempo para olhar teu filho crescer e ele já está moço. Você que me ouve e que não dá tempo para cultuar a Deus, eu te convido, pare um pouquinho. Essa agitação do teu dia a dia está roubando o homem que você é, a mulher que você é. Eu te convido, deixe uma fagulha de tempo do teu dia para pensar em Deus, no arrebatamento da igreja e na tua salvação e como você está preparado para esse encontro com o Senhor em breve nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe a tua vida, teu lar, a tua casa e que você administre o tempo que Deus tem te dado para você viver na face dessa terra. Contemplamos nosso meigo Salvador, ó revelação de amor, o mistério a tanto oculto Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Quero nesse momento orar com você. Senhor Deus e Pai, quantas pessoas que outrora, Senhor, tinham paz, podiam olhar o nascer e o pôr do sol, faziam poesias do cantar das árvores, do voar dos pássaros, mas que a vida lhes impôs, ó Deus, atividades mil, que hoje lhe mal tem tempo de administrar as suas próprias preocupações, as suas atribuições, as suas lutas, e esse homem, essa mulher, essa moça, esse moço, precisa ouvir isso, essa mensagem que nesta manhã nós falamos, para que ele deixe um espaço do seu tempo para cultuar a Deus, para ouvir a voz de Deus. Estas crianças que estão nesse ritmo frenético, ó Deus, e um pai e uma mãe quase que irresponsável, estão vendo eles crescerem sem uma aproximação de Deus, sem nunca levar a um culto, a uma igreja, a lerem uma palavra bíblica dentro das suas casas. Tenhas compaixão, tenhas misericórdia, meu Senhor. Deus, nós estamos pedindo a Ti que pode fazer isso por nós e socorrer os lares que estão em ruínas e sendo atacados por essa morbidez, por essa frieza espiritual que paira, e que as famílias ouçam a mensagem divina e possam tomar, Senhor, alento e retomarem a sua caminhada rumo aos céus, à pátria celestial. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.